Planalento, voo no 074, posição 2. 074, aguarde, será o próximo para pushback no setor. Torre, muito boa noite, Papatango, Oscar Hotel Kilo, em sua informação, Zulu. Boa noite, Oscar Hotel Kilo, em forma Pátio que se encontra. Está no Pátio 5, andar do aeroestado. Sente, prossiga. Galeão 180. De pistão no 7? Negativo, pistão no 0. Sente, aguarde para a cópia. É o Oscar Hotel Kilo. Seria a previsão de tempo para o Golo 074? É o tempo da aeronave que já está no pushback na retaguarda, é sair no táxi. Ok, então, Golo 074. Táxi Azul 4209, 49 APOD, autonomia de 3 horas, alternamos Campinas. Tem uma autonomia, pessoas a bordo? 3 horas, pessoas a bordo, 49. 149 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, informa no ponto de espera no 0, Azul 4209. Bono 074, em coordenação com a equipe de solo, após saída do Azul, na retaguarda, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Agora para o táxi, Bono 074. Era da 10-2-0-9. 4209, linha decola da 10, ventou no 10 graus com 8 lances. A linha decola 10, azul 4209. Oscar Hotel Kilo pronto para a cópia? Siga na escuta. Autorizado Galeão, nível 180, via Golf 677. Saída da El, Leda e Léus. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5543, coteja. Autorizado nível 180 para o Galeão, decolando da 10 com curva à direita, perfil da El, Leda e Delta, via Golf 6700, 5543 do transponder, o Oscar Hotel Kilo. Controle 120, decima 8, chama para acionamento. 208, Oscar Hotel Kilo. A informa que está com 06 a bordo. Gente, chama para acionamento, 612 a bordo. Trip 5515 no ponto de altura descida. 5515 desce para 4000, o ajuste é 10 ou 16. 4000 ajustará 10 ou 16, trip 5515. 4209, decolada 08, controle 120.8, bom voo. 120.8, muitíssimo obrigado, senhor, uma boa semana. Salvador, boa noite, azul 4208, vai cruzar 2000, Tael. Azul 4209, contato radar, sobe o 360, cedo Dael. 360, Dael 4209, correto, grato. Bom, 80 a bordo, 340, alternada Leão. Zero a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reportar pronto, foram 074. Voo no 074, a linha decola do 10, vento no 00 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola do 10, voo no 074. Quatro, decolado aos 1-2, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Uma 074 da Gol. Afirma, 1074. Só da estabelecendo decolagem, sobe o nível 360, cedo da El. 360, da El. Por Trip 5515, está autorizado, descida para 2000 no 06, ajuste, livre LS e aponte estabilizado no lock. 2000 no 06, 5515, chamará estabilizado. Azul 4209, agora chama o centro Recife 1251, secundário 3325. 3325 é secundária, 251 é primária, Azul 4209. 1074, recife agora a frequência 151. Secundária 13325, bom voo. Roda 10. O 355 no 5, completa final, checa o trem, chama a torre 118, decimal 6. Torre, torre Salvador, vou estar pronto para o táxi. 7 ao teatro no 06, livre táxi, chama para o cruzamento da 17. Chama ali para o cruzamento da 17, vamos para o tranquilo. Sim, o Gol no 074, agora Recife, 1251, na secundária 3325, bom voo. 5515, cheque trem, livre pouso na 10, ventou no 00 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6. Controle Salvador, é o Gol no 074. Siga, né? Escuta. Só confirmando as frequências aqui. Por favor, é 251 e 3325. Afirmativo, senhora. Muito obrigado, uma boa noite e boa semana. Bom voo. Poxa, né? 6224, autorização na sua frequência. Afirmo. Segue a prevista Pucca, transição Aracaju, aguarde de cópia. Pucca, Aracaju, aguarde cópia. Para ingresso, vai ficar até o quilo. Hotel Kilo, livre o cruzamento, após táxi via Quebec, Mike Lima, chame na Lima para ingresso no pátio principal. Mano, Mike, Quebec, Lima, Oscar, Hotel Kilo. Bom, cruza a pista, após segue à direita e última à esquerda. PF, Hotel Kilo. Toyota 3305. Siga 3305. 3305, solicita autorização para acionamento na posição e posteriormente pushback. Gente, chama para o pushback, autorizado acionamento e coordenação com a equipe de solo. Gente, vai chamar para o pushback 3305. Até o quilo, ingresso no pátio principal, táxi via pátio, Índia e Alfa, reporte pronto, ponto espera. Pátio, Índia e Alfa, reportar a ponto, ponto espera, o Alfa até o quilo. Flip 55 no 5, solo aos 22, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, quilo, pátio 3. Na sequência, Alfa, quilo, pátio 3, 55 no 5. 224, pronto para cópia. 224, pronto para cópia. Toyota 3305 para o pushback. 3305, aguarde estimado 1 minuto para o pushback. Guarda 3305. 6, pronto para cópia, o 6224. 6224, autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucca, Jama, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5570, coteja. Tenente autorizado, Salvador 2190, Puca Jambo, decola pista 10 com curva esquerda. 1208 é o controle, transponder 5570. Pujamento correto, chama para pushback seu elemento. Chamará para o pushamento do proposition. Autorizado pushback somente, chama para o táxi. Vê pushback no ataque, né? Da 1-0, pronto, vamos ficar até o quilo. Vamos ficar até o quilo, a linha decola da 1-0, vento 1-0 graus, com meia dúzia de lance. Autorizado alinhamento, decolagem 1-0, vamos ficar até o quilo. Até o quilo, decolado aos 27, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, até logo. Controle Salvador, muito boa noite, Papatango, vamos ficar até o quilo. Vamos ficar até o quilo, boa noite. Acione transponder 5543. 5543 acionado, vamos ficar até o quilo. Guarda, altímetro 1-0 no meio, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reporte pronto, tá 3-0-5, 1-0 no meio. Até o quilo, o contato radar foi estabelecido cruzando no 1500 pés. Sobre o nível de voo 180. para a saída da EL. Só para confirmar, o seu transporte é firme? Afirmativo, pode voar direto da EL? Luiz Leda. Confirmando? Direto Leda. Direto Leda, ó, fica tranquilo, obrigado. Papatango Oscar, Hotel Kilo. Prossiga. O centro autorizou o senhor voar direto Eudes. Direto Eudes, é Oscar Hotel Kilo, muito obrigado. Boa noite, Salvador, Hotel 31978, CX do aqui. O 3178, desce o nível 050, chega da Mari. 050 da Mari, 3178. Canel 6224, solicita o pushback, acionamento do mundo. Sente aguarde para o pushback, 6224. Aguardando. Espera 10 Proton 3305. B224, autorizado pushback somente, chama para táxi. Chama táxi B224. 3305, a linha decola da 10, vento 100 graus com 5 nós. A linha decola 10 para 3305. Confirme a solicitação, voa mais à frente. Queria voar em TAP, senhor. Autorizado Duna, Duna da presente descendo para 2000, ajuste ao 90 no meia, reporte estabilizado no ILS. Duna, vai reportar estabilizado 2000, 3178. Decolada 232, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, bom trabalho.